jogada dupla, sugestões finais de hoje, Bita. Julio Iglesias, só você vai me fazer feliz. Roupa nova, versão de Paulo Sérgio Valle, Amo em Silêncio.